Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma semana depois, estamos de volta, como é habitual, aqui na Radar para mais uma sessão de audio-hipnose. Em Transe, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última metade, vem aí a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Para estes 30 minutos iniciais, três temas com particularidades comuns. Começamos com Silêncio, que em 2010, em formato CDR, editou Floods. Agora, em 2013, reedição pela Sound in Silence, nova capa, dois temas que não vieram na versão original, e a masterização de George Mastrocostas, o Sr. Absent Without Leave, um disco que explora sonoridades ambiente, pós-rock e eletrónica, e tenta sonorizar a solidão, a memória e a distância. De Bruxelas, Silêncio, um projeto de Julien Desmoulins, The Floods. Abrimos com You Once Knew. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Silêncio e de You Once Knew de Floods, já estamos bem dentro de um dos magníficos temas de Visions Vices. O tema chama-se The House, pertence a Felicia Atkinson, uma francesa de Paris, mas que vai trabalhando, tal como Silêncio, em Bruxelas. Também em 2010 lançou em formato cassete e CDR Visions Vices. Agora, numa reedição em vinil, redescobrem-se estes maravilhosos e experimentais temas de Felicia Atkinson. Neles, alguma eletrónica, pianos, uma harpa celta, guitarras, teclados, orquestrações e aqui e ali a voz de Felicia Atkinson. Continuamos com este The Halls. É retirado de Visions Vices. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe e fazemo-lo com The Dead Texan, recordando o seu disco homónimo, o único, de 2004. Este projeto reunia Adam Wiltse dos A Winged Victory for the Sullen e também uma das metades dos Stars of the Leeds, a artista visual que se transformou depois em música. Ela chama-se Christina Van Soot, também residente em Bruxelas. Recordação para o extraordinário La Ballade d'Alain Georges, uma das pequenas sinfonias do disco que marcou a obra dos The Dead Texan. Seguimos agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com mais um dos inúmeros lançamentos de Volker Bertelmann. Falo naturalmente de Machine Fabric, desta feita numa colaboração com outro projeto intitulado Minus Pilots. Um trabalho que parte de uma base analógica, com o som de diversos baixos combinados e posteriormente processados. Depois surge então Bertelmann, que completa esta receita sonora com elementos como clarinete, voz e cordas. Agora seguimos com o projeto formado pelo finlandês Jimmy Tanner e os americanos Larry Seven e Mia Theodoratos. O projeto dá pelo nome de Soft Focus. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Machine Fabric e Minus Pilots, lançamento de título Signals, depois Soft Focus, um projeto formado por Jimmy Tanner, Larry Seven e ainda a arpista Mia Theodoratos. Este álbum foi gravado de forma totalmente analógica, recorrendo a uma multiplicidade de instrumentos, desde harpas, flautas, órgãos filicorda e harmonium, até espanta-espíritos de bambu e tablas eletrónicas. Ainda espaço para Kevin Dancisco e Red Rose, que formam os Ossining, eles que com o álbum Company Man trazem uma intensa parede sonora, mas também com uma profunda raiz melódica e etérea. Outro dos lançamentos elencados para esta emissão é a colaboração entre Lee Patterson e a violinista Vanessa Rossetto, que exploram aqui gravações de campo, resultando também em drones, numa produção tal como a faixa anterior, igualmente intensa. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com a dupla constituída por Jan Jelinek e o vibrafonista japonês Masayoshi Fujita, que nesta gravação de uma atuação ao vivo no Frameworks em Munique, no ano de 2012, viajam por entre o jazz e as perspectivas mais cósmicas. Na altura das despedidas ficam os endereços para poderem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, bem como acompanhar o nosso projeto através das redes sociais. Falamos então de radiotrans.blogspot.com e ainda facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.